solo andrate y toma cuenta. São batido, enquanto isso o moleque tá soltando os bichos na droga, no álcool, vai se afundando no buraco que vai cair, o próprio tá cavando. Mal sabe ele que o trono pra mané é assim, um castiçal cheio de velas em qualquer capela. Já possui uma garruncha, fogou demais, sapecos em cima dos outros, ele tá em cima. Na madrugada da quebra, ninguém mais tem paz, vive gingando na rua e diz que comanda. Fazer o quê? Pra ele é assim. Se o cara for pra moleque, não pensa, não atira. Vai. Já fez ir pro buraco três ou quatro moleques, tomando as dores deles, vê se pode, é mole não. É, mas de repente a casa caiu. É, não deu tempo pra nada, nem ele viu. Polícia, pinote, o bote, fudeu mané. Como que queria, não foi você mesmo que fiz assim? Na mão da lei é motivos pra risar. Não tem moral, folga lá com o rei da cela. Lembra da mãe de Deus, se arrepende de tudo. Olha o malandrão de roça, é só mais um otário. Vai servir de empregada pros ladrões que tão na área. Lava roupa, limpa boi, serve até de moça. Dorme na jega dura e fria quando sai contar vantagem. Dizendo que é o bom, ele é o rei da malandragem. É só bobagem, mano, prego entrar na malandragem. É só bobagem, quer ser o bom, quer te jogar pra trás. É só bobagem, mano, prego entrar na malandragem. É só bobagem, malandro de verdade vive mais. É só bobagem, mano, prego entrar na malandragem. É só bobagem. Quer ser um bom, quer te jogar pra trás. É só bobagem, mano, prego entrar na malandragem. É só bobagem, malandro de verdade vive mais. Sua iniciação no crime pode ser perfeita. Na rua bem doidão, com revólver na cintura. Sonhar com opalão, dizer que é bandido. Assaltar pai de família, não dar mais sossego. Tá aí, currículo completo, pode ir pro inferno. Pra se formar mais um otário, esse é o caminho certo. Caixão ou cadeia, depende do seu proceder. Sua vida na corda bamba, só você não vê. Sonha com arma, dinheiro, droga, mulher demais. sou do povo, eu já pensei assim. Mas pulei fora, isso não é o que quero pra mim. Eu aprendi a verdadeira malandragem, mesmo estar vivo. Não entrar em bocada errada, fugir do perigo. O que é bom pra mim, eu sei. Eu sei. Você decide o que fazer, a ideia eu mandei. Quer viver bem, siga correto ou caia na bobagem. Jogue os outros pra trás e vire o rei do cinema. É só bobagem, mano, prego entrar na malandragem. É só bobagem, quer ser um bom, quer te jogar pra trás. É só bobagem, mano, prego entrar.